Chega com bonde, as minas se transformam em ninfomaníacas, requebram em transe deslumbrantes. Eu trago um blunt, uma garrafa de médica na perna, baby glock pra qualquer instante estressante. Enche o balde com frisante, dá um puff no skunk trunk. Essa dama é interessante pra mim, com a pele de cetim queen, finesse essência de flor de baunilha. Quero beijar sua pele, te botar no colo e fazer rap no seu ouvido. Dá um puff no ayahuasca, bebe mojito, me beija relaxada, encharcada na calcinha. Quantas vezes ouvi delas, minha presença é sua, bebê ninja. É magnética, relação animalística com as mulheres, eu dou orgasmo pra elas. Elas me compram Nike, Calvin Klein, Gap. Tenho uma carreira na cama com as damas, outra no rap. Eu fumo um plant, foda as mulheres elegantes, sexy. Meu rap brilhante como o diamante, colhe a tua caixa e cheques. Elas pagam tudo, não gasto um puto com as minas. Bebê ninja especialista em deixar elas relax, sem calcinha. Meu nome na boca dela vira doce. Combinado deste lado, vem que hoje a noite vai ter, a noite vai ter conexão BNB, vai. Meu nome na boca dela vira doce. Combinado deste lado, vem que hoje a noite vai ter, a noite vai ter conexão BNB. Meu bode tá tramado, delinquentes informados, kamikaze bem trajados, menor tudo rataria. É catch a fire, sente a maresia. O cheiro do puro veneno que invade o terreno, exalando a essência que chama as menina. Essa neblina da marola tá chegando longe. Eu tô na máxima e na garrafa tem bastante. Mulheres amantes tão confiantes que um dia serão a primeira. Não passam apenas de uma brincadeira que dura somente aquele instante. Se eu chego no ato, eu mando no verso e no desenrole. A onda normalmente leva camarão que dorme. Eu sou atividade, vivo com perigo. Se quer romance, puxa o bonde que não é comigo. Eu sou sincero, papo reto, assumo tudo que eu falo. Não sou malandro, mas não me misturo com otário. Com a jata da pista eu gasto apenas um pouco do vocabulário. Pra elas o corpo é quente, mas meu coração gelado. Meu nome na boca dela vira doce. Combinado deste lado, vem que hoje a noite vai ter, a noite vai ter conexão BNB, vai. Meu nome na boca dela vira doce. Combinado deste lado, vem que hoje a noite vai ter, a noite vai ter conexão BNB. Ninfomaníaca, as alterações cardíacas, ladra de corações, cleptomaníaca. Vem comigo ali atrás, vai ver do que sou capaz. Se eu pegar na tua cintura, sabe que eu não solto mais. Pegada de gorila, alérgico a banana. Duas pentadas comigo, mano, e de fato ela gama. Mulheres travessas e desequilibradas, uma encostada no brinquedo e elas ficam taradas e usam várias paradas pra deixar o clima quente. Coloco a branca mais pura que deixa a boca dormente no corpo incandescente. Senta, grita e rebola com o escândalo que faz. Acordou geral lá fora, a melhor parte é agora. Quando ela me paga um bola e diz que me vê gozar, é a parte que ela adora. Então cala a boca e vambora enquanto aperto mais um. E se ela for mal criada, é papapá no bumbum, o quarto tá mal futum. No pique sauna vapor, avisa lá pras amigas que os cachorrão voltou. Mina, me faz um favor, traz aquela siroque que te dou um presente que trouxe embaixo do short. Você é uma mina de sorte, de olho no meu malote, querendo sexo explícito, sem censura e sem corte. Meu nome na boca dela vira doce. Combinado deste lado, vem que hoje a noite vai ter, a noite vai ter conexão bem.